tão sério, por quê? E aí, tá tão sério, por quê? E aí, tá tão sério, por quê? E aí, tá tão sério, por quê? Tão sério por quê? E aí, eu sou tão sério.